Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Já faz um tempo, pessoal, que estou querendo gravar esse conteúdo para vocês. É um tema bem delicado, tá? Mas eu acho que esse é o momento certo, né? Mais oportuno para eu abordar esse tema. Recentemente, o R90, ele postou dois vídeos no canal dele abordando esse tema, que é a questão da teoria da aparência, né? E eu irei também, né, fazer uma análise, né, de como funciona o mercado sexual no Brasil e como funciona o mercado sexual nos Estados Unidos e como funciona, pessoal, a cabeça da americana e a cabeça da brasileira, tá? E por que o Chad, a questão Chad, não funciona no Bostil, tá? Vai ser um vídeo polêmico, eu acho que vai causar bastante discussão aí entre os senhores nos comentários, algumas discórdias, mas sem mais delongas, né, pessoal, vamos começar. Pessoal, com certeza vocês já devem ter visto, né, o meme do Chad, né? Mas muitas pessoas não explicam, né, aonde se originou esse meme do Chad, da onde veio esse termo Chad. O Chad, pessoal, nasceu no 4chan, né? Com certeza os senhores conhecem. E o 4chan é um reduto, pessoal, de incels, né? Celibatos involuntários, né? E o meme do Chad, pessoal, surgiu como um símbolo, né? Um termo pejorativo, uma crítica aos homens europeus, os homens brancos, tá? Na comunidade incel, pessoal, há um certo ressentimento, né, contra os homens brancos, né? Muitos dos incels, diferente como a mídia tenta colocar, né? Eu também vejo alguns produtores de conteúdo masculinistas cometerem esse erro, né? Até mesmo tempos atrás o Undead Chronicle abordou isso, o Sandman também abordou. A maioria dos incels, pessoal, não são caucasianos, tá? Não são brancos. A maioria dos incels, pessoal, são chineses, indianos e judeus, pessoal, tá? Muitos judeus. Inclusive o Elliot Rodgers, que é um dos mais famosos aí incels, né? Ele era meio judeu, né? A mãe dele era filipina e o pai dele era um diretor judeu. Inclusive o pai dele foi um dos caras que estava por trás daquele filme Jogos Vorazes, né? E como eu estava dizendo anteriormente, na comunidade incel, pessoal, tem um ressentimento contra o homem branco, né? Os incels, pessoal, eles são o que o Hakon chamava, eles têm inveja, né, de quem trepa, né? Como eles não estão fazendo parte do bacanal, eles ficam com raivinha, né? Só que o incel, ele é bem beta, pessoal. Os incels são extremamente manjinhas, por incrível que pareça. Os incels, eles culpam, pessoal, os Chads pela degeneração e promiscuidade feminina. Eles acreditam que as mulheres nascem boas, só que os Chads a corrompem. São os Chads que levam ela para o mau caminho. E o que é o Chad, pessoal, para o incel? O Chad é qualquer homem branco. Se você é branco, você é Chad. Na cabeça de todo incel é assim. Se você é branco, você é Chad. Porque o incel, pessoal, muitas pessoas cometem esse erro de comparar o MGTOW com o feminismo, falar que o MGTOW é feminismo reverso. Não. O incel, pessoal, é o feminismo reverso. A comunidade incel são feministas masculinas, entendeu? Eles são extremamente ressentidos, amargurados, sabe? São invejosos. Desculpa, pessoal, essa é a verdade, tá? Todo mundo sabe disso. Muita gente já desistiu há muito tempo dos incels por causa disso. E eles acabam entrando naquela coisa daquela redoma da Black Pill, aí é suicídio, né, pessoal? Eles entram no vale da suicídio e não saem mais, né? Até mesmo o Hakon falava sobre isso. Você sai da Blue Pill, você vai pra Red Pill Rage, da Rage, ou é a Black Pill ou é a Red Pill. E o cara vai pra Red Pill e da Red Pill ele vai pra White Pill, onde ele começa a ver as coisas de um paradigma com mais otimismo. Ele sabe que ele tem que melhorar a si mesmo para se dar uma melhor qualidade de vida e assim ter uma vida mais confortável, porque agora ele está caminhando sozinho. Já os caras, quando eles vão pra Black Pill, eles se afundam num poço de niilismo, né, esoterismo, e eles não saem mais de lá. E é por isso que a gente vê tantos jovens, pessoal, isso é um tema, uma questão muito delicada que eu vou abordar aqui, nessa questão da teoria da aparência, de que até o Red Pill 90 tava falando isso, né? Que você precisa ter 1,80 de altura, você tem que ser loiro, tem que ser todo bonito. Pessoal, isso não se aplica no Brasil, tá? Eu vou explicar ao longo do vídeo por que não se aplica no Brasil. Então os incels, eles culpam o homem branco por toda a degeneração da sociedade. E essa questão do Chad, pessoal, é invejinha do cara, porque o cara come mulher pra caramba, tá ligado? Porque os homens brancos, eles têm uma melhor oferta de mercado sexual, entendeu? Simplesmente por isso. E os incels, eles compram toda aquela teoria vitimista que as feministas têm, que as esquerdistas têm, que é do privilégio branco, o privilégio do homem branco e etc. Tinha até um produtor de conteúdo no YouTube chamado Incel TV, não sei se ainda existe, que ele era um cara totalmente revoltado, pessoal. Eu lembro que uma vez eu comentei, fiz um comentário no canal dele, num vídeo, na qual o vídeo específico, pessoal, era um cara branco comum, sabe? Um homem branco britânico comum, que ele estava no Egito, turistando, e estava tirando fotografia daquelas esfinges, e se aproximou dele duas garotas egípcias, sabe, muçulmana, tava até com aquele hijab, né, aquele sobretudo que as muçulmanas usam, aquela roupa tradicional, e elas começaram a conversar com esse britânico, né, tava reagindo a esse vídeo, e o pessoal fala, mulher, mulher em qualquer lugar do mundo, tá? As muçulmanas começaram a dar em cima do cara, né, começaram a dar em cima do cara, e meio que elas começaram a se oferecer sexualmente pra ir até a casa dele e ter relações sexuais com ele. Né? E no vídeo, né, a muçulmana, ela fala, né, a muçulmana é bem moreninha, né, com aquela pele um pouco mais escura, né, marrom, marrom bombom, e ela fala assim, o meu sonho é ter filhos brancos, é me mudar para o Ocidente, para Inglaterra e ter filhos brancos. E o cara do Incel TV, adivinha com quem ele ficou irritado? Ele ficou irritado com o homem branco. E ele ficou irritado com o homem, a culpa era do homem branco, porque segundo a retórica dele era o seguinte: por que um homem branco está saindo do Ocidente, indo até o Egito, para explorar suas oportunidades de mercado sexual? Isso não é justo com os homens locais, né? Engraçado que quando os POCs pegam seu passaporte e vão para os países asiáticos da Filipina, tudo bem, porque eles são POCs e, segundo a retórica dos incels, eles são oprimidos pelo patriarcado branco. Isso, pessoal, dos oprimidos pelo patriarcado branco, é a retórica dos Imbor. Para quem não sabe, Imbor é o MGTOW dos negros nos Estados Unidos, que eles acreditam que o homem negro, ele está sendo prejudicado na sociedade, economicamente, né, e socialmente, culturalmente, devido ao patriarcado branco e o feminismo negro. Os homens brancos e as mulheres negras estão fazendo uma mega conspiração para destruir os homens POCs, né? Fazer os homens POCs venderem crack, venderem cocaína, fentanil, ficarem dando tiro um nos outros para quem vai dominar a rua tal bairro, nessa guerra de gangues, tá ligado? Tudo na cabeça dele, uma retórica idiota, tá? E nesse vídeo das egípcias, ele ficou com muita raiva. Foi durante esse vídeo aí que foi popularizado na comunidade incel um termo chamado JBW, que significa Just Being White, apenas seja branco. Inclusive, numa época que o Vinícius Knuth, do Gadocast, tinha canal no YouTube, ele chamava aquele Silas Incel, né, que é um cara POC, e eles ficavam o tempo todo falando disso, JBW, JBW. E o Knut, né, do Gadocast, ele era judeu, Jujuba. Ele é judeu, né, Jujuba. E o Silas Incel, ele é POC, ele é subsaariano. Então, batendo mais uma vez, né, como eu mencionei anteriormente, a maioria dos incels, eles são judeus, eles são POCs, né, negros, e eles são paquistaneses, asiáticos, etc. E não é tudo asiático, tá, pessoal, que é incel. Normalmente é o chinês. O homem coreano tá saindo muito bem no mercado sexual por causa do soft power, né? Isso é muito importante no mercado sexual, pessoal. É o soft power. O valor que a sua cultura tem perante ao mundo e como as mulheres de outras nações te veem perante a sociedade, entendeu? Eu vou explicar isso ao longo do vídeo, tá? E eu comentei, né, na seção de comentários o seguinte: amigo, você está totalmente errado, totalmente equivocado na sua análise, porque o homem branco está indo lá para o Egito, indo lá para Marrocos e comendo as muçulmanas, mas as muçulmanas estão se oferecendo para eles, tá? Não, ele não tá forçando ninguém a ter um ato libidinoso com ele do coito. Ele não tá forçando o coito. Muito diferente do que acontece na Europa, quando o seu povo vai pra Europa, vai pra Inglaterra, vai pra Suécia, vai pra França, a gente sabe o que o seu povo faz lá. Como o homem muçulmano, ele não tem um valor de mercado sexual muito alto, devido ao soft power dos seus países, da onde eles são oriundos, serem extremamente baixos, então as mulheres de países ocidentais, caso as mulheres brancas, ela tem uma percepção muito negativa culturalmente, socialmente, economicamente, dos homens dessas nações. Isso, consequentemente, abaixa o valor de mercado sexual dele e a atração, né, da mulher cacau branca, né, que é o prêmio que todo homem POC almeja, né, como uma forma de revanchismo contra o homem branco opressor, né, que a gente sabe, não é uma forma de reparação histórica para eles, né. Eles têm auto-ódio, a maioria deles, então eles querem destruir, né, meio que a pureza racial de outro grupo, nesse caso da comunidade caucasiana, como uma forma de revanchismo, né? Podemos dizer assim. E eu falei para ele, muito diferente do que acontece quando o seu povo vai para Europa. A gente viu na Suécia o que acontece, por exemplo, teve o caso da Luna, né? Que foi um triste ocorrido, pessoal. Não é porque é mulher, né? Não é porque é pessoa que menstrua, que é uma criança, pessoal, 9 anos de idade. Eu vou deixar o link na descrição, né? Pra vocês lerem a matéria, é bem triste. Teve o caso da Lula na França, né? Se eu não me engano, ela tinha 12 anos. Foi abusada sexualmente, foi degolada, né? Foi esquartejada por um magrebe, um imigrante do norte da África, que não tinha, né, valor de mercado sexual nesses países, muito baixo, né? Então eles têm que ir para isso, né? Pro ato do coito, né? De forma violência, de forma coercitiva, né? Um caso recente desse ano na França também, que um imigrante, né, nesse caso esse imigrante, ele era subsaariano, negro. Ele abusou sexualmente de uma professora francesa, né, com um cabo de vassoura, inclusive até mesmo perfurou o útero dela, né? Ficou entre a vida e a morte e teve até uma das enfermeiras que estava no pronto-socorro atendendo essa moça, né, chegou a cometer suicídio de tão horrível que foi a cena, pessoal. A enfermeira não conseguiu tancar e cometeu suicídio. Essa moça, ela sobreviveu, mas a enfermeira não tancou e morreu, se matou, se churrascou, né? E você não vê um homem branco indo para esses países fazendo isso, pessoal. A atração que a mulher, por exemplo, asiática, né? Tem até um vídeo que ele fala do fenômeno WMAF. A primeira vez, pessoal, que eu vi falar do fenômeno WMAF foi através desse canal do Incel TV, né? Que ele abordou esse tema, né? E mais uma vez ele foi desonesto, né? Fez uma análise totalmente ilusória do caso, né? E no normalmente, no novamente, ele culpou os homens brancos, né? Por irem à Ásia. Segundo ele, né? Tudo bem um homem tipo POC, subsaariano, asiático, paquistanês se envolver com a mulher cacau. Mas o contrário é errado. O homem cacau não pode se envolver por causa de uma dívida histórica que ele tem com esses homens, né? Porque o homem cacau apagou a história desses homens, né? E colocou eles como povos marginalizados e por isso eles não conseguem ter acesso sexual, de forma orgânica. Então eles têm que fazer de forma coercitiva. Então, assim, esse incel estava legitimizando o quê? A violência sexual contra as mulheres cacau. Você vê como a cabeça do incel é totalmente maluca, né, pessoal? Nessa questão de fenômeno WMAF, né, ele pecou porque, por exemplo, quando você vê o homem cacau quando ele vai para a Ásia, pessoal, ele tem relações com a mulher asiática de forma natural, sabe? É orgânica. A atração entre o homem europeu e a mulher asiática é extremamente orgânica, pessoal. Não tem subversão, sabe? Não tem pornografia. A gente vê essa atração genuína nos livros, nos contos do Marco Polo, no, nos manuscritos do Marco Polo, né? Que muitos venezianos, né, que eram comerciantes ali da Rota da Seda, eles iam para a China, né, e acabavam se apaixonando pelas mulheres chinesas, né? Inclusive, o Marco Polo chegou, né, a ter um relacionamento com uma nobre chinesa que era da coroa do imperador lá da China, tá ligado? E, então é uma atração natural, né? É o que eu chamo de o espírito solar europeu. O espírito solar do homem europeu, né, encanta a mulher asiática. Então, não é necessário uma subversão sexual, sabe? Igual acontece nessas pornografias interraciais, né? Como do Blackett, do Greg Lansky, que é um jujuba, né? E a maioria dos casos, os diretores que fazem esse tipo de conteúdo adulto são jujubas, tá? Como uma forma de destruir a sociedade e a civilização ocidental, tá? E esse tipo de conteúdo, ele é totalmente subversiva, pornografia subversiva, subversiva, tanto que, devido a essas pornografias, a gente tem o quê? Um alto número de crimes sexuais interraciais, né? Inclusive, vou colocar uma imagem aqui para os senhores verem, né? Que chegam a passar de 8 mil, né, estupros por ano nos Estados Unidos de POCs contra mulheres brancas. Mas, ao contrário, não tem um único, pessoal, registrado nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, nenhum. Já no caso das relações entre homens brancos e mulheres asiáticas, é totalmente orgânico, não é necessário subversão. Porque o homem europeu, o homem branco, ele sente atração pela feminilidade da mulher asiática, que é chamado de espírito lunar oriental. E a mulher asiática, ela sente atração pela masculinidade do homem europeu, do homem branco, que se chama espírito solar europeu. Espírito lunar oriental, espírito solar europeu. É uma atração genuína, uma atração orgânica. Porque não há uma distância tão grande entre esses povos na camada evolutiva, e esses povos sempre fizeram comércios um com o outro e sempre apreciaram a cultura um do outro. O soft power da Ásia é muito atraente para o homem branco, e o soft power do Ocidente é muito atraente para a mulher asiática. Então eles meio que têm um equilíbrio entre eles. Isso explica a alta taxa de natalidade que eles têm entre eles. E por quê, pessoal? Estou dando toda essa volta aqui. Porque eu acho necessário, pessoal, a gente explicar o que é o Shed. Para os incels que criaram o meme do Shed, pessoal, foi criado pelos incels. Quem tomou para si esse meme foi o alt-right, que é a direita alternativa, como uma forma de irritar, né, e fazer chacota com os esquerdistas. Que o alt-right usou o meme do Shed para atacar o quê? O meme do soy boy. Né, para atacar os soy boys, né, que é aquele pessoal da esquerdista que gosta de tomar leite de soja e jogar Nintendo Wii. Né. Para os incels, pessoal, o Shed é o homem branco, é o arquetipo do homem branco. Branco, hétero, cristão, conservador. Esse é o Shed. Hétero, branco, cristão, conservador. Se você é hétero, branco, cristão, conservador, você é Shed. Tá? E para os incels, a maioria dos incels, pessoal, não são de direita, tá? A maioria deles são todos esquerdistas, tá? A maioria, eu tô falando isso, pessoal, na visão não do brasileiro, mas sim do americano, que foi da onde saiu, tá? Vocês precisam entender isso. O meme do Shed é o arquetipo do WASP, que eu já mencionei em muitos vídeos aqui do canal. O que é o WASP? White Anglo-Saxon Protestant. Branco Anglo-Saxão Protestante, que compõem mais de 80% da população caucasiana americana, né? Para quem não sabe, pessoal, o Benjamin Franklin, com certeza vocês conhecem o Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin, ele é inglês, né? Descendente de britânicos, assim como a maioria do pessoal que escreveu a Carta de Independência dos Estados Unidos, né? Para o Benjamin Franklin, pessoal, você tem que entender uma coisa. Branco, branco é todo mundo que nasceu na Inglaterra. Se você nasceu na Inglaterra, você é branco, entendeu? Os britânicos chamavam os alemães de chucrute. Chucrute não é um termo usado na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial. Foi um termo que foi muito popularizado pelo Benjamin Franklin, que significa meio branco. Para os britânicos, para os ingleses, brancos são eles. O alemão não é branco. O alemão, ele é meio branco. Ele é um falso branco. Você entendeu? Para os italianos, por exemplo, pessoal, os italianos não são considerados brancos nos Estados Unidos. Durante lá a primeira onda migratória de ítalos, sicilianos, ítalos napolitanos, né, que foi a maioria do pessoal que saiu dessas áreas que foi para os Estados Unidos, né, um termo muito se popularizou nos Estados Unidos, se chama Dago, D-A-G-O, Dago. Dago é um termo pejorativo, pessoal, usado para insultar portugueses, espanhóis, italianos, turcos e até gente ali do Marrocos, tá? É um termo utilizado para insultar qualquer um, por exemplo, que tem uma pele um pouquinho não tão branca, mas ainda continua sendo caucasiano. Olha os italianos. Por exemplo, olha o Francesco Totti, aquele jogador de futebol italiano, né, que é um cara bonito, né, um atleta, etc. E olha o Beckham. Eles são totalmente diferentes um do outro, mas o Beckham é considerado branco. O Totti, o Francesco Totti, ele não é considerado branco. Ele é considerado um Dago, que significa, ele é quase um preto. É isso que ele significa, entendeu? Então, o termo de branco, pessoal, vem da questão inglesa, tá? Branca que é inglês, entendeu? E no meme do Shed, é isso. O Shed tem as características, né, que definem um homem branco, né? Que a gente vê que é o shame que a esquerda usa. Branco, hétero, cristão, conservador, né? O Shed, como vocês podem ver na imagem, ele é white, ele é branco, ele é anglo-saxon, ele é anglo-saxão, ele é o quê? Ele é protestante. Ele é a figura do homem americano, o anglo-descendente, o anglo-americano, entendeu? Então, na imagem do Shed, pessoal, tem toda uma construção de um arquetipo civilizacional do homem que fez a América, o homem que fez o quê? A Inglaterra. E muito desses imigrantes, né, minorias, por exemplo, os incels, migraram para esses países que têm esse perfil de homem. E esse perfil de homem colonizou os países deles, por exemplo, o Paquistão, a Índia. Tem muitos paquistaneses e indianos na Inglaterra, não é? A gente vê, por exemplo, o fenômeno do Shelley nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, os ingleses, né, os anglo-descendentes, né, os anglo-americanos, eles escravizaram os Pokes, né? Eles compraram os Pokes de outras tribos, levaram para a América para explorar a mão de obra deles, porque eles tinham indústrias e precisavam de mão de obra para crescer, para enriquecer, e usaram eles. Isso gera revanchismo, gera toda aquela revolta que eles têm, tá ligado? De viver em um país dos homens que construíram aquela nação, que fizeram aquela nação próspera. E eles ficam revoltados porque eles não têm a mesma capacidade, capital humano, né, capital financeiro, para construir uma sociedade tão grande e tão funcional e eficiente quanto o SCHED, o WASP, White Anglo-Saxon Protestante, o homem branco anglo-saxão protestante, entendeu? E aí vem toda aquela questão do soft power, né? O soft power, pessoal, é a arma mais forte que tem para você conseguir adentrar no imaginário das capivaras, das pessoas que menstruam, e assim conquistar elas, entendeu? E após eu dar toda essa volta, agora eu quero entrar na questão da teoria da aparência, né? Que é muito abordado, pessoal, por produtores de conteúdo, PUA, aqui no Brasil, né? A gente tem produtores de conteúdo no YouTube que se dizem Red Pill e não são, que fazem podcast por aí e se dizem Red Pill que não são, são todos PUA, tá, pessoal? Esse pessoal é tudo PUA, querendo vender curso, querendo vender consultoria, entendeu? E para essa gente conseguir vender, pessoal, essas consultorias, eles precisam criar um problema que não existe, ou trazer um problema de um país que não existe aqui, porque não se adequa, pessoal, à nossa civilização. O Brasil é uma civilização à parte das outras. Quando você tenta pegar um padrão estético que não é o padrão estético do bustileiro, você está criando uma enorme confusão no imaginário de um monte de homens jovens que já são inseguros por estarem num país onde não tem segurança jurídica, onde a gente tem uma economia quebrada, a gente tem um sistema político corrupto. Tá ligado? Então esses caras já não têm muitas probabilidades de ascensão financeira e social na sociedade. Isso já destrói a autoestima desses jovens. E você ainda tenta destruir a autoestima deles, vendendo para eles um padrão estético e certas características que não dá para mudar. Você está causando uma enorme confusão. Isso é uma irresponsabilidade terrível, pessoal. Terrível que esses caras. E eu vou falar o nome desses caras. É o Gino Master do Submundo Intelectual. Aquele carequinha Saitama lá do, sei lá, o nome do cara desse porra. Tá ligado? Esses caras criaram uma confusão enorme. Porra, cara. Não. Não. O Brasil, pessoal, a gente foi vítima do Plano Calerje. Nós somos um país miscigenado. Então, a gente não tem certas características que outros povos têm. Nossos fenótipos são totalmente diferentes do fenótipo de outros povos. Por exemplo, pessoal, por causa dessas misturebas entre raças, por exemplo, o Brasil, o brasileiro, pessoal, ele tem uma arcada dentária totalmente diferente da arcada dentária de outros povos, por exemplo, os argentinos. O brasileiro tem certos problemas de saúde que outros povos não têm. Por exemplo, pressão alta. É um problema que muitos povos, por exemplo, de outras nações não têm, o Brasil tem. Acima da média. Pressão alta, pessoal, é um problema muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, entre os POCs. Unha encravada. O Brasil é um dos maiores, assim, índices de unha encravada do mundo. Joanete. Isso não é um problema também dos cacavos, é um problema dos POCs. Mas devido à miscigenação, você trouxe esses problemas. Por exemplo, dentes encavalados. Não é um problema, pessoal, dos POCs. É um dos problemas mais dos cacau, principalmente que vem dos povos germânicos, que tem um sério problema na arcada dentária, por causa do DNA neandertal que eles têm. Que causa os problemas dos dentes cavalares. Por isso que no Brasil você criou toda uma indústria odontológica, você criou toda uma indústria de tratamento estético dental, aparelho, negócio de silicone para deixar os dentes branco. Você entendeu, pessoal? A gente foi vítima do Plano Calerje. Esses problemas, pessoal, não tem em países, por exemplo, como nos Estados Unidos. Você não vai em cada esquina e tem uma clínica odontológica. Você não vai em cada esquina nos Estados Unidos e tem um oftalmologista na sua cara, tá ligado? No Brasil você tem de um lado da rua uma clínica odontológica, do outro lado tem uma clínica estética, quando você vira o quarteirão já tem duas igrejas. Daí não tem esses problemas, essa mistureba que virou o Brasil. Você entendeu? Isso também ferrou com o olho do brasileiro, o brasileiro com a retina totalmente fodida, por isso que a maioria dos brasileiros usam óculos, também devido à miscigenação, gerou sérios problemas. Isso mudou todo o nosso fenótipo, nosso tamanho do crânio, então esse problema, um cara tem que ter queixo quadrado. Você não vai ter queixo quadrado se o seu povo, por exemplo, não tem o fenótipo anglo-saxão. Esse queixo quadrado, pessoal, é algo muito característico dos povos anglo-saxões e também dos povos nórdicos. Essa característica se tornou muito comum durante a miscigenação entre povos que são da mesma raça, mas são de etnias diferentes, que foram os britânicos e os vikings. quando eles se cruzaram, e teve a cristianização dos vikings, e teve aquele cruzamento entre anglo-saxões e nórdicos anglo-saxões. Para falar a verdade, pessoal, quase todo mundo da Europa é originário dos anglo-saxões. Você tem os germanos anglo-saxões, você tem os anglo-saxões celtas, que é aquele pessoal inglês, irlandês, escocês, tá ligado? Galês, que são celtas. E vocês têm os anglo-saxões nórdicos. Só que eles são da mesma raça, eles são todos brancos, todos caucasianos, só que eles são de etnias diferentes, porque eles ficaram separados por muito tempo e desenvolveram comportamentos de caça diferente. Eles desenvolveram uma alimentação diferente. A alimentação, pessoal, é muito importante. No Brasil, a gente não tem uma alimentação diversa. Por não termos uma alimentação diversa, isso fudeu, pessoal, com a nossa cara dentária, fudeu com o nosso cérebro, por isso que o Brasil tem um QI extremamente baixo. Pessoal, o que define muitas vezes o QI é a alimentação, é a sua dieta. Né? Dizem que os japoneses têm um QI extremamente alto porque consomem muito peixe. Porque tem uns negócios lá no peixe que ajuda mais facilmente a desenvolver o cérebro e concentração. Por isso que os japoneses, eles conseguem, não só os japoneses, mas os asiáticos, eles não têm uma tanta criatividade, mas eles têm uma facilidade muito fácil, uma eficiência em decorebas. Eles conseguem decorar muito rápido as coisas. Eles conseguem copiar, entendeu? É por isso que quando você vai numa Ivy League, numa Harvard, numa Stanford, numa Yale, ou na Universidade Brown, você vê o quê? Um monte de asiáticos dominando, gabaritando a porra toda, porque eles só decoreba, nossa educação hoje é só decoreba. E eles têm uma maior facilidade pra isso. Entendeu? Entendeu? Mas o que define muito, pessoal, é a nossa dieta. O brasileiro tem uma dieta muito precária, pessoal. Muito precária. Por exemplo, a alimentação do brasileiro médio é o quê? É o arroz e feijão. O feijão, eu lembro uma vez, teve o Dr. Ray, ele foi no Danilo Gentili, ele explicou. Os povos, pessoal, que tem o maior órgão genital entre os homens, são os povos que não consomem feijão. E adivinha qual era o país que tinha o maior órgão genital quando teve essa pesquisa? Era a Lituânia. Lituânia, pessoal. Lituânia. O segundo maior país com maior, os homens com maior pênis, se eu não me engano, era a Finlândia. Finlândia. Aí depois vinha um país africano, né, um país POC. E depois vinha a Islândia, cara. A Islândia. Islândia, pessoal. Né, e o Dr. Ray falava que o feijão ele diminui o tamanho do pênis. Que ele, por causa do excesso, acho que é do ferro que tem no feijão, sei lá, diminui o tamanho do pênis. E por isso que a média do pênis do Brasil o pênis do homem brasileiro médio, pessoal, pra mim tá ótimo, mas pra alguns caras que ficam assistindo muita pornografia, não tá nada bem. Isso deixa os caras inseguros com o seu próprio instrumento, com o seu próprio órgão genital. E por isso a gente vê hoje em dia até agora o quê? É cirurgia pra aumento peniano, né? A média do brasileiro é 16 centímetros, né? Enquanto a média do americano é 20 centímetros, né? E a média lá do finlandês, lá da Lituânia, é 24 centímetros a média dos caras. O menor pênis do mundo é o coreano. 9 centímetros, ereto. Mas a nossa alimentação, pessoal, é muito precária. Isso também diminui o desenvolvimento do cérebro, o crânio, o nariz. Por quê? Porque a gente vive num país, pessoal, que não dá muitas possibilidades. A gente vive num país classista. Que há classe, pessoal, até mesmo na dieta, na gastronomia. Você vê, os caras que são mais abastardos, eles têm um fenótipo diferente do pessoal menos abastardos, né? Isso muda muita coisa fisicamente. Por exemplo, o cara, para ele manter uma dieta, para conseguir pegar um shape, ele, no Brasil, ele tem que ter uma renda alta. O cara que ganha, pessoal, menos de 3 mil reais por mês, inventar de ir pra academia, fazer uma dieta para manter um shape, esse cara, ele tá no vermelho. Se você ganha menos de 3 mil reais por mês, não faça academia. Sabe, compra uns negócios, uns pesos, faz em casa. Você tá se lesando economicamente, financeiramente, por algo que daqui 10 anos vai te fazer falta esse dinheiro, entendeu? Isso é muito diferente, pessoal, do homem americano. O homem americano, ele tem uma dieta totalmente equilibrada. Claro, tem aquela dieta porca, eles comem muito junk food. Comem, mas eles comem, pessoal, por causa do excesso de conforto. Eles têm tanto conforto, mas tanto conforto, que muitas vezes eles sentem preguiça de comer coisa saudável. Mas se você quiser comer bem nos Estados Unidos, se você quiser ter uma dieta saudável nos Estados Unidos, por exemplo, você manter um shape, sabe quanto você vai gastar por mês, pessoal? $500. $500 você vai gastar por mês. Aqui no Brasil, pra você manter um shape, sabe quanto você vai gastar por mês? R$2.000. Você quer botar um shape em 3 meses? R$2.000. Você quer botar um shape em 3 meses nos Estados Unidos? R$500. E aí? E a gente ganha um salário que é muito menor do que eles. Nossa moeda é muito mais fraca que eles, nosso poder aquisitivo, nosso poder de compra é muito mais baixo que o deles. Isso afeta tudo. Já o americano, pessoal, não teve problema com miscigenação. Você vê que esses garotos americanos que são filhos de casais calerge, né? Que nasceram calergianismo, que o pardo, pessoal, é o calerge, tá? Que são calerge lá nos Estados Unidos, você vê, eles são totalmente sequelados. Eles não batem bem da cabeça, eles têm uma crise existencial. Olha, por exemplo, a filha da Kim Kardashian, com Kanye West. Essa menina tá fudida, ela nunca vai se encaixar no padrão estético da mãe. Você entendeu? Porque tá muito distante da mãe dela. A Kris Jenner, a mãe da Kim Kardashian, casou com Robert Kardashian, né? Que foi o advogado lá do O.J. Simpson. E ele era o quê? Ele era árabe, ele era armênio. E a Kris Jenner, que era a esposa dele com a mãe da Kim Kardashian, né? Ela era de descendência, se eu não me engano, iraniana. Então, assim, as Kardashian ali, elas têm aqueles traços árabes arianos, né? Meio caucasiano. Então, assim, são traços um pouco mais bonitos. Agora, olha a filha da Kim Kardashian, ela não tem um traço nenhum da família. A menina já tá toda bitolada, tá ligado? Então, por não ter tido essa miscigenação lá nos Estados Unidos, o homem americano, ele tem uma aparência estética muito formidável. Tá ligado? É muito equilibrado. Tudo nele é equilibrado. Você pega, por exemplo, o Chad, ele é equilibrado. Tá ligado? Ele tem a altura certa. Você pode ver os esportes americanos, pessoal, são extremamente de contato. Contato físico, né? Os esportes americanos, a maioria exigem o quê do cara? Ou muita força bruta ou altura. Tá ligado? Você tem o futebol americano, que é um esporte extremamente de contato, que exige o quê? Força bruta, né? E você vai ver lá, e no esporte americano, pessoal. O futebol americano é um esporte extremamente basic, pessoal. Extremamente basic. Mais tarde eu vou abordar isso. Você tem um basquete, que você exige o quê? Altura. E quem tem altura, normalmente? São os caras POCs. Você vê, os caras que são mais cacau, dificilmente você vão ver eles na NBA. Os caras que são miscigenados, que são calérgicos, ele tem uma estatura menor do que os dos POC. Tá ligado? Então muda o ritmo de jogo. Você entendeu? Quando, pessoal, você vai, por exemplo, no beisebol, você vê mais quem no beisebol? Porto-riquenhos, coreanos, japoneses. O beisebol americano é o esporte mais diversificado que tem, pessoal. Tem gente do mundo todo, tem até dois brasileiros jogando. Tem um monte de colombiano, um monte de porto-riquenho. Os coreanos fazem a festa, os japoneses fazem a festa. Tá ligado? Os porto-riquenhos se fazem no beisebol. Entendeu? Porque é um esporte extremamente diversificado e é um esporte que exige o quê? Raciocínio rápido. Um corpo não muito grande, um corpo menor e muita força nos braços. Tá? O futebol americano ele exige o quê? Força bruta. Um cara com uma estatura corporal mais rígida, porque é um esporte de extremo contato, né? Tanto que até tem nos Estados Unidos, pessoal, é um tema polêmico abordar isso. Mas a maioria dos quarterbacks. Quarterback é o cara que atua na função do Tom Brady, o ex-marido da Gisele Bündchen. A maioria dos quarterbacks, pessoal, 99% dos quarterbacks são brancos, caucasianos, tá? 99%. Os caras que são os corredor, que estão correndo, acho que é o runner lá, esqueci o nome. Esse cara, 99% vai ser POC, tá ligado? Basicamente é o seguinte: o homem branco tem um raciocínio, o homem negro tem a explosão, entendeu? Essa é a visão. Isso é um tema muito polêmico nos Estados Unidos, da questão dos quarterbacks serem branco, né? Tanto que agora tem um, né, que tá se destacando, que é o Mahone, que tomou a surra do Tom Brady no Super Bowl de 2 anos atrás. E o Tom Brady ganhou pelo Tampa Bay, cara, um time horrível, tipo, é o Vasco do futebol americano. Mas o Tom Brady é tão bom, pessoal, mas tão bom, que ele ganhou nesse time, tá? E o Tom Brady, antes de ser jogador de futebol americano, ele queria ser muito jogador de beisebol, só que ele não tinha o corpo e o porte físico para isso. A genética não ajudou ele para isso. Então ele foi para onde? Foi pro futebol americano, porque o treinador dele falou o seguinte para ele: cara, você é grande, você é forte, você não serve pro beisebol, mas você serve pro futebol americano. Você tem força no braço, você tem visão de jogo, você tem uma visão espacial muito boa. Se você for pro futebol americano, você vai ser maior do que o Joey Montana. Pra quem não sabe, pessoal, o Joey Montana, ele foi o quarterback do San Francisco 49ers. O cara é uma lenda, pessoal. Ele é uma lenda, esse maluco. E o Tom Brady é do mesmo nível que esse cara, tá ligado? Assim, um quarterback lendário, né? E, inclusive, no futebol americano, é um esporte, né, que tem muito aquela questão dos Nepo Babies, né? Que são os filhos nepotistas, que é a modinha do momento, né? A palavra do momento, Nepo Babies. Tem uma família lá, que é a família Manning, né, na qual o patriarca foi quarterback, o filho Eli foi quarterback, e o outro filho, que foi o inimigo número um, né, o rival número um do Tom Brady, tipo, era Tom Brady é o Messi, e o Peyton Manning seria uma espécie de Cristiano Ronaldo. Eu gosto de futebol americano, pessoal, eu assisto porque ali você vê a questão do quê? Da pureza racial, né? Do porquê não se miscigenar. Vocês podem ver, pessoal, a maioria dos caras que jogam futebol americano, eles não são miscigenados, tá? Não tem miscigenação ali. Ou o cara ele é POC, POC, ou o cara ele é cacau, cacau. Não tem essa de miscigenação. Porque senão eles vão perder traços que fazem eles se destacarem nesse esporte. Então, o futebol americano, pessoal, ele é o esporte mais racialista que tem. É o esporte mais based que tem. Tá ligado? Porque agora eu quero entrar na questão da atração genuína, soft power, VSM, e eu quero trazer para os senhores um jogador, tá ligado? Esse jogador, quando eu assistia muito NFL com meu pai, né? Esse jogador tava na moda, pessoal, esse jogador. Todo mundo, assim, no meu ciclo de amigo, a gente só falava dele. As meninas só falavam desse jogador. O meu ciclo é muito diferente, pessoal, do brasileiro convencional, tá? Eu gosto de certas coisas e eu me misturo com gente da minha bolha para conversar dessas coisas, sabe? E a partir daí trocar ideias, né? E assim a gente tem uma visão mais ampla do mundo, né? Uma visão espacial melhor. Esse jogador, pessoal, era o Tim Tebow. Tim Tebow, tá? Ele é o arquetipo do Shed. Ele é o Shed completo, tá ligado? 1,90 de altura, shapeado, loiro, né? Cabelos castanhos bem claros, olhos azuis. Pra quem não sabe, o Tim Tebow, pessoal, ele jogou por 4 anos na Universidade da Flórida, né? E nessa época eu tinha amigos que viajavam pra Flórida, né? E eles falavam desse fervorô, né, que tava acontecendo na Flórida por causa desse jogador de futebol americano, o Tim Tebow. Ele é o arquetipo do WASP, pessoal. White Anglo-Saxon Protestante. Ele é o Shed completo, tá ligado? E, pessoal, ele não era nada excepcional. Mas ele era o quê? Muito bonito, né? E a questão de todo o soft power nele era o seguinte: o Tim Tebow, ele era um cristão protestante, ele era um evangélico. Toda vez, pessoal, antes de começar o jogo, ele entrava em campo. Quando ele era o último a entrar. Quando ele entrava, ele se ajoelhava, fazia o sinal da cruz, pegava a Bíblia e começava a rezar. Isso ficava 1 minuto, pessoal. Ele parava para rezar 1 minuto. E todo mundo começou a ver aquilo. Do nada, todo o estádio parava para rezar. Todo o estádio parava para rezar. O Shed parou, todo mundo para. O Tim Tebow, pessoal, ele era assumidamente virgem. Ele andava com anel de castidade, ele era virgem, ele dizia que estava se guardando para o casamento. E do dia para a noite, pessoal, as mulheres estavam loucas para dar para ele. Loucas, porque ele era um jovem ascensão na universidade, um homem bonito, um Shed, e era virgem. Todas as mulheres queriam casar com ele. E o cara começou a fazer muito, é propaganda, tipo, ele virou o rosto da América, sabe? Basicamente, ele evangelizou muita gente. Entendeu? E isso, pessoal, acontecia por causa da atração genuína. O cara era genuinamente bonito, o cara era genuinamente cativante. Então, essa questão de atração genuína, pessoal, funciona nos Estados Unidos por causa que eles têm um padrão estético já estabelecido. Porque lá não houve a questão da miscigenação. Entendeu? Nos Estados Unidos, pessoal, aparência importa, importa, mas o status importa ainda mais, pessoal. A mulher americana, diferente da mulher brasileira, ela não se atrai tanto, pessoal, assim, ela se atrai muito por beleza, se atrai. Por causa que a questão da estética, ela é muito importante para eles. Mas a mulher americana, ela sente uma atração gigante, enorme, por homens com tendências imperialistas. Porque vem dos povos delas, anglo-saxões, entendeu? Então elas tendem a ter muita atração por um homem extremamente ambicioso. Tá ligado? A americana, ela tem paciência com o cara. Se ela vê que o cara tem futuro, essa americana vai ficar ao lado desse cara, vai ficar lapidando esse cara, esse diamante, até ele começar a brilhar. Ela vai lapidar essa pedra até virar um diamante e depois ela vai fazer o que? Extorquir. A mulher americana, ela é paciente. A mulher americana gosta de qualidade de vida. Então, para a mulher americana importa a aparência, sim, mas acima de tudo, para a mulher americana importa o status. A mulher americana se importa demais com status. E status do quê? Não é financeiro, é o status social. Status dentro da sua comunidade, dentro do seu ciclo de amigo, dentro do ciclo de negócio. Para a americana é muito importante isso. Beleza, status social. Para a mulher brasileira, que foi vítima do Plano Kalergi, e também uma questão, pessoal, lá é um país rico, tem recursos. O Brasil é um país pobre. A dinâmica aqui é muito diferente, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, você tem que entender uma coisa. O português, diferente do inglês, não chegou atirando em ninguém. O português, quando veio pro Brasil, o que ele foi fazer pros índios? Começou a dar coisas. Materialismo. Ele começou a tentar impressionar os índios. E quem é que mais se impressionava? As mulheres indígenas se impressionavam. Isso tem muito a ver hoje, pessoal, porque a mulher brasileira é tão materialista. Porque a mulher brasileira se importa tanto com coisas. Coisas fúteis, supérfluas, coisas materiais idiotas. Isso vem dessa época da colonização dos portugueses. Os portugueses, diferente do inglês, ele não veio com força bruta. Ele veio entregando idiotices materiais, como espelho, uma bota, uma gravata, tá ligado? Essas coisas idiotas. E por o português ser muito exótico para a mulher indígena, ser muito diferente dela, ela sentiu uma atração por ele. Isso explica, pessoal, por que as bostileiras, por causa. Isso aí é o que o pessoal chama de memória ancestral, tá? Isso, a miscigenação causou isso, tá ligado? A bostileira, ela é tão oferecida, né? Até o R90 tava falando, mostrando o vídeo dele, das gaúchas que davam pros australianos, né? Simplesmente o cara, por falar qualquer porcaria em inglês, a brasileira se oferece. Isso acontece por causa disso, pessoal. A brasileira é muito aberta para o homem estrangeiro, mas ela é muito receptiva para o homem estrangeiro, mas ela é muito fechada para o homem bostileiro. Ela cria regras para nós, mas quebra essas regras para eles. E outra, a brasileira, assim, lembra como eu mencionei que os portugueses foram entregando coisas para impressionar as índias? A mulher brasileira, pessoal, coloca na sua cabeça, ela é extremamente impressionável. Então, o fato dela estar com um gringo vir até ela, isso para ela é super impressionante. Um gringo, um homem estrangeiro, é impressionante. Tá ligado? Porque ele é diferente. Então, no Brasil, pessoal, questões estéticas são secundárias. No Brasil, por sermos um país muito pobre, a mulher brasileira, ela procura o quê? Conforto, segurança e estabilidade. Que é coisa que nosso país não tem. Nosso país não tem, não nos dá conforto. Né? Você pode andar, pega o seu carro, anda numa rua aí no Brasil. Você tem conforto no seu carro? Cada rua que você anda tem um buraco, tem uma rua que é tudo aquela coisa de piche que eles fazem lá para asfaltar mal feito, que destrói a mola do seu carro, a suspensão do seu carro. Você tem conforto? Não, você não tem conforto. Segurança. Você tem segurança no Brasil? Você não tem segurança. Não, a gente, não adianta você morar nem em condomínio hoje em dia. Fechado, porque você não está seguro. Olha o que aconteceu lá com a. Com a mulher lá da filha do Neymar, a Biancardi, esse é o nome da mulher, que invadiram o condomínio para sequestrar ela e a filha do Neymar. Só que eles não estavam lá. Que segurança você tem? Se nem essa gente, que é podre de rico, pessoal, tem segurança, imagina nós que somos meros plebeus. E outra, a estabilidade. Nosso país não tem estabilidade nenhuma. Nós não temos segurança jurídica, nós não temos segurança monetária. Tá? Nosso país é tudo quebrado. Então a gente não tem estabilidade. Então a mulher brasileira procura isso, ela procura tudo o que o nosso país carece: conforto, segurança e estabilidade. Entendeu? A mulher americana, por outro lado, ela já tem tudo isso. Agora, porque a água tá batendo na bunda por causa desse negócio de multiculturalismo, as mulheres, por exemplo, na Suécia, Dinamarca, na Inglaterra, elas estão começando a procurar o quê? Conforto, segurança e estabilidade. Porque isso está se perdendo no país delas, porque a população que criou aquele ambiente confortável, estável, seguro, desses homens estão indo embora do país. E uma nova massa de homens que não conseguem criar aquele tipo de civilização, aquele padrão, aquela qualidade de vida civilizacional, estão vindo e estão destruindo tudo. Mas ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a mulher americana se importa muito com a genética. Porque eles são um país extremamente racialista. Pessoal, racialismo não tem nada a ver com racismo, tá? Racismo é uma palavra subversiva criada pelo comunista bolchevique judeu Leon Trotsky, para destruir o autodeterminismo dos povos eslavos que se opunham ao comunismo, tá? Por isso que o termo racismo se é utilizado contra pessoas de descendência europeia, tá? Racialismo é diferente. A palavra racismo só veio para um dicionário a partir do ano de 1918, que foi o ano da Revolução Bolchevique. Então, a mulher americana era extremamente autodeterminista. Ela sempre procura os melhores genes, porque ela acredita que o melhor gene vai gerar o quê? Um padrão estético. Esse padrão estético gera um padrão civilizacional, e esse padrão civilizacional gera um padrão de qualidade de vida. É diferente. A mulher americana, quando ela procura um homem, a maioria, não estou falando todos, pessoal, a maioria, ela é uma forma muito mais profunda de acasalamento. Diferente da brasileira, que é totalmente material. A brasileira é totalmente material. Então, quando o pessoal quer colocar um padrão estético no Brasil do Shed? Não existe Shed no Brasil, pessoal. Shed não existe no Brasil. Shed é algo totalmente americanizado. É algo totalmente anglo-saxão. O máximo que o brasileiro é um Dago, é um amante latino, tá ligado? É um Alejandro, né? Ou pode ser o Ricardão aqui no Brasil, o arquetipo do Ricardão. E o arquetipo do Ricardão é o quê, pessoal? É um homem que não é bonito, mas ele é um homem que é o cafajeste. É o cara que tem lábia. Que foi o que o Red Bull 90 falou. O cara que tem lábia. Ele é um cara que ele tem um porte físico desejável e ele tem lábia. Não naturalmente, ele não é bonito. Ele só tem lábia e um porte físico. Por hoje é só, pessoal. Desculpa se eu me abordei demais, se eu abordei temas que eram irrelevantes para os senhores. Mas eu achei essencial abordar tudo isso, né? Porque eu sei que muitos dos senhores estão inseguros com essa aparência. E, pessoal, não dá para mudar muita coisa. A gente pode tentar retocar ali. A aparência importa? Importa. A gente pode tentar retocar ali, outra parte ali. Mas não deve você, homem, se preocupar com estética demais. Um homem bonito demais, pessoal, é um homem fragilizado demais. Olha o que está acontecendo, pessoal, na Europa, com os homens europeus. Os homens europeus, eles têm uma aparência muito acima da média, né? São homens, assim, bonitos, não são homens feios, tá? Comparado com o Brasil, são muito bonitos. O homem mais feio, por exemplo, de um país como a Alemanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, ele é o cara mais bonito aqui, tá ligado? Só que essa mesma estética agradável, a primeira coisa, pessoal, o homem tem uma estética muito agradável, não é muito bom, pessoal, não é muito bom. É, por que eu falo isso? Olha o que está acontecendo na Suécia. Os homens muçulmanos vão para esses países, eles se fazem. E os homens muçulmanos até zombam disso. Eles falam que o homem europeu, ele é tão bonito que parece uma menina. Que parece uma menina. E o homem europeu, ele não consegue assustar o muçulmano. Ele não consegue botar medo no muçulmano. Mas o muçulmano, por ser tão feio, consegue botar medo no europeu. Então, assim, muitas vezes, pessoal, a estética rústica do homem é uma ferramenta até positiva, porque é uma ferramenta de quê? De intimidação. O homem muito bonito, pessoal, não é um homem intimidante. Você vê, por exemplo, no Brasil, a questão do Zé Droguinha. O Zé Droguinha não é bonito. O que atrai as mulheres pro Zé Droguinha? A intimidação. Ele intimida. Porque a gente vive num país que não tem conforto, não tem segurança, não tem estabilidade. Então, o cara que é intimidante, ele gera aquela forte sensação na mulher de quê? De segurança. Entendeu? Por que você acha que as meninas saem da zona sul do Rio de Janeiro e vai subir no morro pra dar pro Zé Drogas que anda de Kalashnikov? Segurança. Vai ver, pessoal. O cara que ele desce do morro e vai pro asfalto, que é os termos que eles usam na gíria lá na RJ, esse cara desce do morro, ele vai pro asfalto, ele se faz no asfalto. O cara da zona sul que venta de subir o morro, ele não se faz em cima do morro. Porque ele não consegue o quê? Impor força. Impor intimidação. Impor poder. Entendeu? Ele não tem poder. Ele é bonito demais, ele vive numa sociedade confortável demais. É como o R90 falou, né? Solta a pipa do apartamento dele, do condomínio fechado dele, nunca saiu de um quarto, não sabe como é o mundo real. Tá ligado? Esse cara não impõe nada. E é isso que tá acontecendo na Europa. Na Europa tá acontecendo o quê? Você vê hoje um monte de mulher bonitinha, né? Pink pussy, né? De buceta rosa, dando pros uns imigrantes feios pra caralho. Eles são feios? São, mas eles intimidam. Na sociedade, igual a sociedade europeia, americana, que tá colapsando, que é uma sociedade decadente, uma mulher com um homem bonito é duas mulheres ali. Não um homem e uma mulher, são duas mulheres. E eles vão ser dominados por aquele grupo de homens feios, porque um homem bonito não intimida ninguém, pessoal. Isso é um fato. Então, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.